SANEM 6250 reduza para 1909, tráfego que o precede 10 milhas, posição 12 horas, mantém 250 de grau. Vai reduzir para 190 nós, SANEM 6250. 1982, pressionando pequeno, desvia aqui à esquerda. E então, reduzindo agora 10982. 1982, ciência após desvio, Voiduna. Via Alfa Juliette, correção, via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chamamento, frequência 18.95, altímetro é 10.15. Confirme somente pessoas a bordo? Via Pátio. Meia 311, confirme pessoas a bordo? Pela terceira. B56? Uma centena mais 56. Gente, 156, o Xané 63 no 1 no bom voo. Obrigado. Um decolou de 4.6, controle 1.9, décimo 8. 19.8. Olha o trip 5.2.2.1, muito bom dia. Trip 5.2.2.1, contato radar, saída árvore, sube e mantenha 2.0.0. Sobe para o 200 na árvore, não dá para você manter mil pés até o farol da barra, sabe? Dado em colapso 7, 100 graus, 1.9. Trip 5221, mantém o perfeito saída. Trip 5221, copiou o controle? Afirmo, mantém o perfeito. SANEM 6250, autorizado final do procedimento ELS, após estabilizado. Bom, vai descer para 2000, autorizado ELS, após estabilizado. Gol 982, passa a posição Duna, completo final do procedimento ILS X-Ray Torre, 118.95. Torre 1895, bom dia. Bom dia. Torre de Salvador, bom dia, gol 982, estabilizado na 190. Gol 1982, já posso estar no trem checado. Faltarei 982. Embaixada travada 1982. 982, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 129. Tente de pouso 982. Condições visuais, corredor Axel, no mil pés. Já tem condições visuais no corredor Axel, no radiante mais. É 301, né? Após o tráfego curto final ali, mantém a cabeceira no centro. Após o tráfego ali, mantém. 50, complete final do procedimento ILS X-Ray, torre 118.95. 295.62. Papatango Eco Tango Índia, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Continua a aproximação. Nave da companhia e a rapaz da colagem, como tem que estar. Agora eu estaria ali. Equipe 5414, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray Torre. Reporte estabilizado. 1095, descendo para 2000 pés, autorizado. Novo procedimento ILS X-Ray, estou no 0354, 14. Uno 92, solo 51, direita solo 219. 219. Salvador, Alta. Autorização, Curitiba, Centro Lima, 3259. 3259, informação Lima, confere. Está pronto para cópia? Pronto para cópia. 3859, autorizado Salvador para Curitiba, o nível é o 360, via o Pesolo do Resumo. Após Sorocaba, direto Orana, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída A, uma transição a elétrica. Transponder é 5137, o controle 1-1-9-8. Operar para 3-1-0, ora decola da vez, curva à direita. Quando saída A, no transição elétrica, 5137-9-8. 3859, cotejamento correto, reporte pronto para congestionamento. Quartarão 385. Paulo Salvador, bom dia, 982 de Bambi. Bom, no 982, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette 5182. Pouso, puxa 0. Autorizado, puxa 0. É 319, decolado 53, controle 1-9-8. 98. Salvador, o Xanem 6311, retorno. O Xanem 6311, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 360. Submantém 360, alguma possibilidade de Euleda ou Bridge? Autorizado da El, o Xanem 6311. Da El. Bono 073, informação Lima, confere. Aguarde cópia. Estabilizado o localizador, TRIP 5414. TRIP 5414, complete final do procedimento ILS X-Ray Torre, 118.95. 118.95, a boa, TRIP 5414. Se quiser, o solo é 55, direito, solo 121.9. Santana 6250, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette. Tem graus 119, autorizado pouso, pista no zero, confirma trem baixar travado. Confirmo, baixar travado, livre 54 no 4. Livre pouso, 54 no 4. Livre pouso, 54 no 4. Estamos no VB aqui, Mike, sequência de ir para a coordenação. .073 autorizado Salvador para Porto Seguro no nível 340 via Uperuisk 50 após BDEV, após DCT. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Eldo e da Eudes. Transponder 5165, controle 199.8. Posso 012, call Recife, 125.1, if enable, 133.25. Que o Luiz confirme que chamou a o Saulo. .5/5, braço que o Luiz. Bom dia. .4, solo 59, direita, solo 219. Direita 219, uma boa, 354 no 4. Quatro no quatro, autorizado táxi de Alfa Quilo para o 43, posição 03. Alfa Quilo para o 43, posição 03, 4 no 4. 1073, autorizado correção em coordenação, equipe de solo, reporte para ataque. Sané 63, 1-1, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 1033, decimal 25. 351-3385, obrigado. Boa. Trip 5221, chame centro, Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 1288, 1260, do Trip 5221, obrigado, boa. Boa, ouvi. Bono 073, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre, frequência 118.95, altímetro 1095. Salvador, bom dia, bom 1983, Cintia da Lima, autorização Guarulhos. Bom 1983, informação Lima, confere, está pronto sua cópia? Prossiga. Bom 1983, autorizado Salvador para Guarulhos, no nível 360, via Utuzu 16, após Belo Horizonte, foi direto trivia, foi de acordo com outra prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Eoleda após bridge, em bridge intercepta o Tuzu 1-6. Transponder 5-4-0-3 e o controle 1-1-9-8. Tem autorizado 3-6-0, via Pêndulo 1-6, da Hotel Zulu. decolar 10 da Euleta Bridge, zona 5403-1098, voo 9983. Voo 9983, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Parei 9983. Pé 3 autorizado ali na decolagem, pisto no zero, vento 100 graus, 1-2-9. Ali na decolagem, vamos zero, Vitor Charlie, informação em curso é Lima, aguarde um minuto, sua cópia. Chegada, Mari. Afirmativo. Novembro Bravo Uniform, no nível 100, decola da pista 17 com primeira curva à direita, saída Arbor após direto, Serra Novembro e Bravo Uniform. Responder 5116, controle 119-8. Manterá o nível 100 até 180 milhas de Salvador após prossegue visual. Vitor Charlie, cotejamento correto com as pessoas a bordo? Vitor Charlie, para acionamento, táxi, chame a torre na frequência 118, decimal 9, 5, altímetro 10115. Novembro Alfa, informação Lima, confere. Aguarde um minuto, seu código. Táxi Juliette, tá Globo. 073. 073, bom dia, Tubal 340, saída da El, com a direita. Fábio 340 da El, Leda, gol 1073. É no 1.000 pés, no corredor forte, decola da pista 97 com curva à esquerda. O transponder é 0260. Controle é 1-9-2-8. De novembro, Alfa, autorizado Salvador para Aracaju com TGL em Aracaju. Pushback posicionamento 3859, portão 3. Índia November Alpha, pelo salão. Tente de November Alpha, confirme aí, pessoas a bordo. Número alto para acionamento e táxi, chame a tua frequência 18.95, altímetro no 015. Aguarde para puxar acionamento. Guardado. Passará no, na papá. Confirme informações de táxi, 4 a bordo. Via Rosca, bota o ponto de espera Indy no Renato. Até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha no ponto de espera, chame a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, altímetro 1095. Na 3859, coordenação com a equipe de solo após a passagem da aeronave executiva sua retaguarda. Reporte para ataque. A aeronave de aeroporto retaguarda, reporte para ataque, coordenação autorizado a linha de acrobista no 0, 20, 100 graus, 1 no 9. O Tchala autorizado ingresso, ponta leve pronto, terceiro no 7. Voo 397, bom dia. Voo 397, bom dia. Informação em curso é a Lima, está pronto para cópia? Posso cópia, centro da Lima, voo 397. Voo 397, autorizado Salvador para Congonhas, São Paulo, nível autorizado é 360, via peso 16, após Belo Horizonte, foi direto Trive. Decolada pista 10, com primeira curva à direita, saída da Elde, após Bridge. Em Brite, intercepta o peso 1 no meio. Transponder é 5406, controle 119.8. Controle, bom dia, Papatão, Julieta, Tangulô. É cola da 10, curva direita, na saída da El, Leta, Brite. Em Brite, o peso 16 até a BHZ, depois direto o Trive. Aciona 5406, controle de saída 19.8, voo 1, 3, 9, 7. Voo Paula 397, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Tá maneiro. Zero, mesma saída em nível, vai dar no. Para o táxi, COB 166, 14 e 10, Antena Campinas. Tá 3859, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre frequência 18.95, altímetro 1095. 1895 via Índia, 3859. É o 1095, está ligado. Bom dia, 3198, identifique, desça para o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, tranquilo, mandando. 3896, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés com 10017. Afirmativo, 10, não, 10, 15. 10, 15, 3896. Descendo para 5 mil pés, vai cortar essa vida. Tipo 5595, aguarde um minuto da copa. Agora comprou a norte? Visuais aqui, só que tá fora de duna. Negativo, mantenha o perfil da chegada. É com Índia, mantendo 500 pés na cola da pista 17, comprou a norte. Transponder 0150, controle 1998. Charles 2. O controle solicitou que aguardasse 3 minutos após o cruzamento do eixo da 17 pelo Juliette Angulo. O mesmo está cruzando o eixo agora. Infelizmente, devido ao controle, aguardamos 3 minutos. Recife 125, décima 1, alterne 1332. 251338, obrigado, seu Badiá. 3325. 3325, obrigado. O controle solicitou esses 3 minutos. Eu indaguei o controle de colocar alguma separação vertical, mesmo negou. Tem que acatar as autorizações de controle aqui. 405, o controle 199.8. Na reportagem, Romeu Fox Lima. 359, boa tarde, bom dia. Atmosfera no 09. 5595, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Ciente, quanto eu vou te perguntar. Dois com nove ali mantém, que você não vê. Ali mantém, que você não vê. 9, autorizado a linha decolar, pista no 0, 25 graus, 1-0 mais. Retira, 3-8. O Indy Lover Alpha, tem condições de decolar da interseção? Autorizado. Desconsidero. Indy Lover Alpha, quanto tempo pode esperar aguardando? Estimado para alinhamento da decolagem, 1 minuto e meio. 62.0, autorização para Maceió. Oxalé 61140, informação Lima, confere. Ativo. Está pronto para cópia? Afirmativo. Oxalé 61140, autorizado Salvador para Maceió, via Uísque 58, nível autorizado é o 250. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Zumbi. Transfonda em 54 no zero, controle 199 decimal 8. Maceió, uniforme 58, 50 nível, transição no zero, curva à esquerda, saída Pulca, transição Zumbi. 54 no zero, transponder. 198 é o controle, né? 62.0. Puxando é 61140, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento. Vai importar, mestre, já está pronto aqui na posição número 2. Puxa, né, 61140, reporte para táxi em coordenação com equipe de solo. Vai reportar para o táxi, 61140. Controle Salvador, boa, da 3859, cruza mil pés. 3859, suba ao nível 360, saída Arco. Sai da água, tá 3859. Bom dia, VEP 090 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Desde o pouso, pistão 0, 3896. 95. Acelera do Quebec. Salvador para batalha do Ventomai Quebec. Ventomai Quebec, reporta curva final no César. Pra Fox Trot Lima, livre táxi, reporta ponto de espera da Papá. 4 mil pés, ajuste no 0. Afirma, reporta curva final no César, Ventomai Quebec. Grato. Mantenha o perfil da saída. Sim, 3859. 3, controle 119, décima 8. 98, muito obrigado, tenha uma excelente semana, senhor. Bom dia. Para o pushback e acionamento, portão 2. Puxando é 6140, em coordenação com a equipe de sala, reporte para ataque. Rodará. Bom dia, Juliette Vitor Charlie, decolou, tá na sua escuta, 5196. Bom dia, Juliette Vitor Charlie, suba e mantenha, 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil, ou no 095, Juliette Vitor Charlie. Lima, manter posição guardando. Novembro, Yankee Mike, mantenha no 1500 pés, ingresso no corredor, reporte rotatória. Corredor, 3891, vetor. Para sequenciamento, separação de tráfego, curva direita para o 045, aguardando para prosseguir descida. Ok, para o 3198? Afirmativo, 3198, para o 045. Para o 045, 3198. Oh, controle Salvador, 3198. Prossiga. Só confirmando, esse tráfego está em regra de voo visual? Negativo. Cruzou com o tráfego no visual 3198. Gente, a tráfego adicional na mesma saída, subindo para 4 mil pés, a sua posição de 2 horas a 1,0 milhas. Batendo esta proa, nós vamos viabilizar a sua descida. Desça para 2 mil pés agora, ajuste no 0 no 5. Reporte estabilizado, o 3198. Entendeu, então desce para 2 mil, esse limite é o localizador, confirma? Afirmativo, está autorizado a interceptar nesta proa. Ok, obrigado. Professor 3859, pode voar Arbor? 3859, da presente posição, está autorizado voar no Projeto Elefa. Elefa, obrigado, 3859. Juliette, estamos do Lúcio, vai para uma centena. Juliette, então para uma centena, está no galão. Esquerda, sou. Repórter no cruzamento. Autorizado cruzamento do campo com curva esquerda, retorno no cruzamento, ainda 90 alfa. Fox Lima, decolado 827, confirma visual com tráfego final 97. Negativo visual com o mesmo, tô andando pro noroeste. Ok, mantendo a frequência da torre inicialmente, o meu Fox Lima. Agora visual com o mesmo, comandante. No cruzamento 0028, ainda na lateral. Olhem, 119 decimal 1. Grande buraquinho, controle 19 decimal 8, linha 90 alfa. Sinal no 7, passando pelo Mike Beck. Pelo Mike Beck, autorizado, pouso, pista no 7, vento 100 graus, 109. Teve pouso, que é bem. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, linha 90 alfa, cruzou 8-9-0-2-8, grande buraquinho. Boa, destino. Controle 119 decimal 8, com boa. 19-8, Fox Lima. Alternando, Recife, temos 77 a bordo. Xanemé 140, confirmando 107 a bordo. 77, somente 77. Xanemé 140, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, frequência 118, 295, altímetro no 0 no 5. 118, no ponto de espera, através da Índia e... 0156, autorizado a ascensão 3 mil pés na Pro Norte, o meu Fox Trot. Positivo, ascensão 3 mil, o meu Fox Trot. 03198, chame torre 118, decimal 95. 2295, boa. Descida, trip 5403. Trip 5403, desse mantém o nível 050. Chegada bom. 050, bom, tem chegada. Trip 5403. Backtrack, o corte, bate 4 de frequência. Torre Salvador, bom dia, tô 3198, estabilidade baixada travada, sinal da cabeceira 190. 3198, autorizado pouso, pista no 0, 20.080 graus, 109. Autorizado pouso, 3198. Torre Salvador, bom dia, o Oceano é 6140, tá no ponto de espera da 10, ponto de decolagem, obrigado. Xené 6140, bom dia, mantém ponto de espera após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira 10. Após a aeronave na final, alinhar e manter a cabeceira 10, Xené 6140. Salvador, Copa 7, na região mais importante através de Paris. Patango 9, Bianchi Mike, reporte rotatório visual com campo. Reportará rotatório visual com campo, na região de Mike. Controle Salvador, Gol 1260, informação Lima, passando 2-0 para 150. 1260, via chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 5. Via mar até o 050 com 1015, com 1260. 1260, está ciente da informação, ativo? Afirma, ciente da informação Lima. Azul 4207, pode seguir via? Azul 4207, desça para 2500 pés, tráfego mantendo os corredores visuais, mantendo no 1500 pés. Ciente, desce 2500, Azul 4207, 1500. Quando eu mando o Fox do Aquilino, tá aos 3000 pés, é 3500 pés. E vai com o Pro de RR. O meu Fox Trot Lima. Ciente livre de descida para 500 pés. Sim, para o sol? Do 3198, ligando na escuta. 3198, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette para 03, 3198. ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Way, será estabilizado. 4207. Controle, Salvador, visual com campo, 9B Yankee Mike. Papatango 9B Yankee Mike para ingresso no circuito, chame torre, 118 decimal 95. Torre, 118 decimal 95, 9B Yankee Mike. Salvador, Papatango, 9B Yankee Mike, visual com campo. 9B Mike, autorizado, puro final no Sérgio. Autorizando, 9B Yankee Mike. Sua direita, em coordenação Wikipedia Sol, reporte para táxi. Gente, após a passagem na retaguarda, estacionamento 3, em coordenação está autorizado, 1397. O 7, confirma o motivo. É, a gente precisa ler um checklist aqui, senhora, de uma mensagem que nós tivemos. Precisa esperar um pouquinho para pousar. A senhora sugere algum outro setor para a gente esperar? E qual seria o tempo? 3-4 minutos, senhora, por gentileza, só fazer o checklist. O senhor faz a espera então aí em Duna, no 050. Em Duna, pode ser pela direita, 4205. Afirmativo. Obrigado, senhor. Então em Duna, 50, senhor disse? Afirmativo, 050. Nós vamos passar a aeronave por baixo do senhor. Obrigado, senhor. Então 050 em Duna, com curvas pela direita. Obrigado. Controle, muito bom dia. Hoje é na EMEA 140, passando 2800 para 250, na PUCA. 140, suba 250, vigilante. 250, pode coordenar a proa de zumbi, senhor, 6140. Não entendi, proa de? Zumbi, zumbi, Maceió, você não é 6140. Aguarde. Trip 5403, desça e mantenha 4000 pés. Ajuste 10 no 5. 10 no 5, descida 4000 pés, trip 5403. Voo no 260, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 10 no 5. 3000 no 5, no 260. Sané 6140, autorizado direto, Maceió. Direto Maceió, Sané 6140. O meu Foxtrot Lima está visual, contato com você. Meu Foxtrot Lima, frequência livre para coordenação. Beleza, Foxtrot Lima, bom dia. Salvador, com a passagem da rede Mike, na 2 agora. Mike, vento 090 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso 107, na rede Yank Mike. Desse direto 3, eu vou no 2 metros. Que eu tô na mesa? Ah, Galeão com 3,40, a bordo temos 170. Voo no 397, autorizado o site até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chamamento e frequência 18195, altimetro 1095. Minha direita, ponto de espera 295, ou 397, mas... Cinco, cinco, nove, cinco. Encontrei ela falando que o solo é pós-pratac. 5403, confirme velocidade de casa. 2, 3, 0. Sim. O 403 tem condições de passar pelo no 040? Afirmativo. Como tráfego realizando espera no 050 em Duna. Deverá passar pelo no 040, o trip 5403. Passarão. 4207 já fez o checklist, está pronto para prosseguir para o pouso. 4207 agora terá que aguardar a passagem do tráfego. Função de sequenciamento. O trip 5403 desce para 2.000 pés, ajuste no 015, está autorizado LS. 1.015, 2.000 LS, se autorizado, trip 5403. Azul 4207 para sequenciamento, com curva direita para o 280. Setores, direita 280, azul 42, 17. Tango Zulu. Tango Zulu, chame o centro Recife, 125, decima 1, alterne 13325. Recife agora, 1251-13325. Recife 1260, vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Esquerda 010, voo 1260. Gol 983, puxa a canal gate 5. Confirme para o solo, trip 5395. Gol 983, puxa a canal gate 5. Gol 1983, em coordenação com a equipe de solo, reporte para a táxi. Desconsidere a autorização de pushback e acionamento. Aguarde para puxa e acionamento. O trip 5395 estacionado, vamos para o táxi 3 horas. 70 no POB, alterna Porto Seguro. 20 nós. Reduzido 220, gol no 260. 93, aguardará a passagem do ATR-72 da Tripe, eu sou retaguarda e coordenando sobre a equipe de solo, reporte para o táxi. Faz a TRNC, é o 983, reporte para o táxi. Trip 5595, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pite 1 no Indy Alpha no ponto de espera, chame a torre frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-5. Ok, está ficando em frente do ponto de espera, torre 295-595. Bom dia, no 397, subou 360 em vigilância. 360, 397. O Chanel 6140, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2005, Fernando, 2545, 6140, um abraço. O azul 4207, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000, 1005, batendo para norte, azul 4207. Azul 4207, direita, proa 080. Direita 080, azul 4207. O TP5403 pode apoiar o externo? Tem referência? Afirmativo. Afirmativo, repórter estabilizado. Repórter estabilizado. Mil pés, ajuste no 0 no 5. Duna, 2000 pés, no 0 no 5, azul 4207. 130 graus, uma dúzia, nota. Ok, vai alinhar e decolar na 1095. Mantendo 1 no pé no corredor, é decolado da pista 197 com curva à direita. Transponder 0125, controle 119.8. Direita pro 070, gol no 260. Zero, o limite é o localizador. Limite localizador, gol no 260. 3 a bordo. Mike, cuidado com o cotejamento correto para acionamento táxi, chamamento e frequência 1895, altímetro 10115. Azul na 260. Pleu azul 4207, mantendo 150 nós, tá boa velocidade? Mantenha até o externo, azul 4207. Ok, mantendo até o externo, 150 nós, azul 4207. Cono 260, confirme a mínima anima até Duna. A gente pode reduzir até 160 nós. Sente, reduza para sequenciamento. Reduzindo, 260.